Esse é o DJ Hábito. Só toca Mandelão. Só toca Mandelão. Eu bem que te avisei. Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo web do DJ? Tu empinou LP. Ficou de bate LP. Empinou LP. Ficou de bate LP. Empinou LP. Ficou de bate LP. Só toca Mandelão. Só toca Mandelão.